Cash Resto Zero. A opinião na boa nota. Com o apoio R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt. Hoje é mais um dia em que, mais uma vez, se vão anunciar medidas para apoiar o interior. O interior, nomeadamente depois de ter sido literalmente devastado pelas chamas, ficou uma espécie de moda e apareceram então os tais movimentos pelo interior e também um ritmo associativo galopante, tudo isto em defesa do interior. Hoje vai-se apresentar um pacote de medidas para reabilitar o interior. Genericamente passa por discriminação positiva do lado fiscal e discriminação positiva do lado da função pública. Um dos homens que está à frente da apresentação destas medidas é Miguel Cadilho. Miguel Cadilho vive na Foz do Porto e trabalha na Avenida da Boa Vista. Mas nestas coisas em Portugal, são sempre estas figuras que apresentam estes movimentos para ajudar os outros. Aliás, cansa um bocadinho começar a constatar que anda tanta gente disponível para lutar pelo interesse dos outros. Começa a cansar tudo isto daqueles que sabem como fazer e que dizem que conseguiram os apoios e que não se calam e que vão certamente conseguir apoiar aqueles que viram a sua vida destruída em cinzas e nunca mais veem a luz dos tais apoios. Se eu me chamasse Paulo Rogério, por exemplo, um produtor distinto do queijo Serra da Estrela, ou se eu me chamasse Luís Falcão de Brito, um produtor distinto de azeite do interior, sinceramente, o que é que eu pensava de tudo isto? De tanta gente que diz que é a voz do interior, de tanta gente que apresenta medidas nos movimentos pelo interior, de tanta gente que visita o interior e promete apoios e mais apoios, e depois, de vez em quando, acabam a discutir quem apoia mais, chamando-se até mentirosos uns aos outros e pedindo desculpas uns aos outros. Se eu me chamasse Paulo Rogério ou Luís Falcão de Brito, se calhar o que eu fazia mesmo, 7 meses depois de tudo ter sido queimado à minha volta, era mandá-los a... Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Com Vitor Neves. Com o apoio... R6 Living. O Discord. Saiba mais em r6living.pt.